verdade. No dia em que tudo perdeu valor, e talvez cê me diga o que é saudade. Sei que alguém lhe culpe, ou que alguém lhe julgue. Eu vi a inveja compra o homem pro homem, pra algum útil. Chega a ser cômico e lógico. Vê que cê pode ser o próximo número de um código. Me diz que o ser humano é tão tóxico. Eu já me cansei dos meus próprios porquês. Amar a medo, erro, e hoje eu vim queimar porquês. E fazer valer o sentimento, não fora, procure dentro. É essa intolerância que ainda vai matar vocês. Vai vendo, nem tudo o vento leva. Eu não tenho preço, eu só tenho pressa. E eu sou o mesmo. Esse é o fim dessa conversa, e cê me vê, mas seu preconceito não te deixa enxergar. Luz, vi pelo espelho o raiado que eu, sem sombra de dúvidas, o sol. E aí, amor, amor, amor, esse final de semana vamos ficar em casa, só eu e você. Amor, amor, amor, eu, Maria e Joana, quem sabe só assim pra eu, pra eu. Amor, amor, amor, burocratas pra agir como bandido. Se eu tivesse um Death Note, colocaria vários nomes pra foder também quem nos deixa fudir. Diz, liberto como Django livre. A revolta da chupata, mas novela vive. Proibido, proibir, falo de racismo. E bimide que chama de vitimismo. Eu tiro que mata, mirando o alvo certo. Nem tudo que é escravo é liberto. Inimiga de graça da porta não passa. Santa protetora tá sempre por perto, dando proteção. Dando proteção. Para que os inimigos não venham entrar na nossa direção. Nossa direção. Nós estamos de olho em cada movimento da oposição. Da oposição. Continua fluindo positivamente na nossa canção. Não tenta não, só pega a visão. Está com ela no rolê à beira-mar. Na carreta muito louco ouvindo Anderson .Paak. Eu sei que é muito foda, nosso barulho me incomoda. Isso é coisa de preto na função de um William Paak. Amor, amor, amor, esse final de semana vamos ficar em casa, só eu e você. Amor, amor, amor, Marijuana, quem sabe só assim pra eu, pra eu. Amor, amor, amor, nesse final de semana vamos ficar em casa, só eu e você.